Vamos cantar um modão pra galera? Vambora. Vambora. Ô, oh, morena bonita, vem me consolar. Ô, oh, tremanso. Morena bonita, vem me consolar. Sem você, morena, eu não vou ficar. Não demora uns dias, eu vou te buscar. Eu vim nesse mundo só pra te adorar. Se você me ama, não me faça assim. Venha cá, meu bem, me fazer carinho. Tenho de sofrer, tenha dó de mim. Ai, ai. As suas palavras são tão carinhosas. Essa sua pele parece uma rosa. Venha cá, meu bem, morena luxuosa. Minha flor querida é tão amorosa. Se passa carinho a minha querida, dentro dos seus braços não tanto saída. Se você, morena, é toda a minha vida. Seus cabelos é minha paixão. Te faço um pedido, não corta ele não. Se você cortar, é uma perdição. Morena bonita do meu coração, esse nosso amor é uma pureza. Você ao meu lado é uma beleza. E nós dois te amando é maior riqueza. Ai, ai. Fria, Sossimino! Eu vou ir! Amigo, entre agora e não repare nada. Hoje é o aniversário dessa casa abandonada. Há tempo que foi embora a dona dessa morada. Até o vento murmura seu nome de madrugada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Hoje completa um ano que o meu coração reclama a presença do meu bem, por quem a minha alma chama. Passa a noite solitário, sofrendo por quem não me ama. Que falta ela me faz, deitada em minha cama. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu bem. Eu caminhava cheio de ganco, só pensava em ser o mais ruim. Não conheci meu pai nem mamãe. Por esse mundo me criei assim. Até que um dia tu me apareceste e o primeiro amor em mim nasceu. Agora eu tenho sonhos coloridos. É meu bem querido e seu amor sou eu. Estrela do céu divino que aqui na terra desceu sorrindo, contando a fé do prazer meu bem. Oh, oh, oh, doce amada. veio pra mim meu sincero amor, pra amanecer amado também. Do céu divino que aqui na terra desceu sorrindo, contando a fé do pra ser meu bem. Oh, doce amada, tu é meu mundo cheio de flor, que veio pra mim meu sincero amor, pra amar a ser amado também. Obrigado, pai. Muito obrigado. Amo o senhor, tá? Dá um beijo aqui. Eu te amo. Saúde e palmas, seu Alcinha, por favor. Obrigadão, obrigado. Obrigado.